amor é muito mais do que palavras. O amor é muito mais do que dizer. É um sentimento nobre que não vive de aparências. E quando vem de Deus o amor, é a essência. Vem de Deus em forma de sinceridade. No amor não há limites, não há idade. Tudo crê, tudo suporta. Pro amor não há barreiras. Traz de volta a esperança quase morta. Porque o amor é vencedor. Este dom supremo vem do Senhor. O desejo mais profundo de felicidade intensa é real, porque amar sempre compensa. O amor é muito mais do que dizer. Faz manter acesa a chama no coração de quem ama. É um segredo de uma vida mais feliz. O amor.